começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda. Programa Despertar da Consciência, uma visão universalista com Mestre Ramatiz. Com o sacerdote e escritor Gero Maita. Oferecimento, Editora do Conhecimento. Conheça a grande variedade de livros no site www.edconhecimento.com.br www.edconhecimento.com.br. No ar, programa Despertar da Consciência, uma visão universalista com Mestre Ramatiz. O Saara requeima qual fornalha escaldante, pedras e grãos de areia, secura e desolação, monotonia no deserto, nem uma ave, nem um som musical, nem uma gota d'água, calor na terra e calor no espaço, sol abrasador, raios de enseguecer. No contato enorme, no entanto, enorme perfuratriz começa a funcionar. No seio do solo, abaixo da imensa camada de areia, a água brota pura e esguicha para todos os lados, alentando a vida em torno. É o oásis que surge. Eis aí a nossa imagem. Somos realmente faltos de possibilidades boas e construtivas. Aparentemente, mostramos apenas o brilho seco dos grandes conhecimentos. Cérebro ilustrado, maneiras primorosas, palavra fina, observação contundente. Significativa presença de radiação cerebral. E tudo em derredor é secura, sarcasmo, convencionalismo, solidão. Contudo, se usamos a perfuratriz da renúncia em nós mesmos, na exaltação do bem dos outros, eis que se abrem os poços ocultos do coração. Borbulha vitoriosa no chão do nosso destino a água pura do amor. Então, e só então, a nossa vida, onde estivermos, é uma ilha de felicidade no oceano da bondade de Deus. É com essa mensagem do Espírito Valerium que nós estamos iniciando nessa manhã o nosso programa Despertar da Consciência, rogando bênçãos a Deus, bênçãos a Nossa Senhora, a nosso Mestre Jesus, pedindo aqui o amparo do nosso irmão Ramatiz e de todos os mentores que nos acompanham nessa manhã, para que nós possamos levar essa mensagem com esse programa de paz, de amor, de equilíbrio e de iluminação das consciências que nos acompanham aqui todos os dias, às segundas-feiras, né? Na Rádio Toques de Aruanda. Que Deus abençoe essa sua semana, que Deus abençoe esse início de semana para todos nós, que é uma nova oportunidade, né? Uma nova experiência que nós vivemos. E eu gostaria de dividir com vocês uma experiência agradabilíssima que eu tive em Extrema, Minas Gerais, onde eu estive a pedido dos mentores, né? Indo visitar uma casa de um amigo nosso, que é o Templo de Umbanda Arcanjo Miguel, e fui levado no Pico dos Carneiros, um lugar altíssimo, com uma pedreira imensa, na força de nosso pai Xangô, e lá, nas alturas, e bem nas alturas, nós tivemos uma experiência transcendental com os guias que nos acompanham, nos mostrando aí, né, os caminhos que nós devemos seguir, nos dando força nesse projeto que nós estamos encabeçando, sempre lembrando que não é o meu papel se tornar ídolo, se tornar ícone, mestre, e outros nomes e adjetivos que queiram dar para mim. Nosso papel é divulgar, nosso papel é esclarecer, nosso papel é nos mantermos, como o José Severino me ensinou, no final da fila. Porque no final da fila você observa mais, e observando mais você erra menos. Mas lá, nós tivemos uma experiência muito agradável, onde durante algumas horas estivemos em contato com um espírito muito amigo, que realmente nos mostrou que nós estamos trilhando um caminho de muita paz e principalmente de muita transformação, não só com o programa Despertar da Consciência, que tem crescido muito neste horário de segunda-feira em audiência, mas com o programa Umbanda do Bem, com o Pinga Fogo, enfim, com todas as tarefas que nós temos que realizar. Então, é uma alegria muito grande para mim poder estar dividindo isso com vocês, porque o que foi mostrado para nós foi algo muito legal, e quem ganha com isso é a nossa espiritualização, quem ganha com isso é a Umbanda, quem ganha com isso são todos que estão procurando aí se transformar interiormente, né? Então fica aí, essa pequena experiência que eu vivi, que realmente eu gostaria de dividir com todos vocês. Eu gostaria de comunicar aqui, como início do nosso programa, que nós estaremos inaugurando a TV Ramatiz, onde nós teremos uma vez por mês um programa de 2 horas, aqui na nossa Casa Céu Esperança, falando sobre Ramatiz, estudando com Ramatiz, e é um braço, é uma extensão do programa Despertar da Consciência, que vai aqui pela rádio. Qual que é a intenção? Nós estudamos pela rádio na segunda-feira, e uma vez por mês nós repassamos todos os programas, nós repassamos todas as lições que nós estudamos, ao vivo, pela internet, pelo Justin, permitindo a interação, né, do ouvinte conosco, para que nós possamos, os internautas conosco, para que nós possamos estar engrandecendo esse estudo que é realizado sobre a orientação do Espírito de Ramatiz. Então, esse mês de abril, nós vamos soltar aí os anúncios na internet, mais propriamente no dia 25, das 20 às 22 horas, entra no ar a TV Ramatiz com o programa Despertar da Consciência ao vivo. E aí nós teremos, além da Rádio Toques de Aruanda, que nos dá uma dimensão imensa de divulgação do Ramatiz, nós teremos o complemento de todos os 4 programas mensais de segunda-feira, pegando os tópicos mais importantes e ali podendo discutir um pouco mais com o internauta interessado em estudar, levando a mensagem de Ramatiz, né? Então eu gostaria de convidá-los para poder estar acompanhando esse programa conosco, que é mais uma vitória e é uma das orientações que nós tivemos lá em Extrema, nesse feriado de 3 dias que nós tivemos, né? Gostaria de comunicá-los também que hoje não haverá tratamento de cura na luz de Obaluaê aqui na nossa casa. Nós tivemos que marcar uma reunião com os trabalhadores, então hoje à noite não haverá atendimentos aqui na nossa casa, estaremos comunicando aí pela internet, pelos programas, os dias de atendimento que ocorrerão. Convidá-los a todos também para que amanhã, às 20h30, presencialmente, aqueles que queiram estudar sobre Ramatiz, venham fazer parte da nossa Escola de Educação Mediúnica Ramatiz, que inicia aqui na casa às 20h30. O encontro é quinzenal, das 20h30 às 22h, é gratuito, você não paga nada para estudar, e nós estaremos iniciando os estudos às terças-feiras, com início amanhã, do livro Mediunidade de Cura, do Ramatiz. Então falaremos sobre Ramatiz, falaremos sobre Mesmer, Paracelso, vamos falar de passe magnético, vamos trazer isso dentro da vertente umbandista, para você ver como é que os guias trabalham, trazendo aí mais informação, né, sobre a nossa religião de Umbanda, desmistificando a imagem negativa que algumas pessoas criaram a respeito da nossa religião. E você que queira estudar, esteja conosco aqui amanhã, às 20h30, novamente relembrando, o nosso encontro é quinzenal, então terça-feira sim, terça-feira não, logo após o programa Umbanda do Bem, que eu apresento aqui na Rádio Toques de Aruanda, meia linha depois nós estamos iniciando a nossa Escola de Educação Mediúnica Ramatiz. Então aqueles que desejarem participar, estejam aqui amanhã, já munidos de caderno e caneta, para que a gente possa dar curso aí a aprendizado, né? O que é mais importante e que nos deixa feliz, essa oportunidade que temos de poder aprender. Então fica aí o convite para todos vocês. Querem conhecer melhor o nosso trabalho? Por favor, acessem o site da Casa Céu Esperança, céuesperanca.com.br. Lá você tem agenda, logo logo a agenda de abril já está sendo inserida no nosso site. Lá você tem o resumo de todas as nossas atividades, tem mensagens e tem o site também do Umbanda do Bem, que é o movimento que nós, é um braço do movimento do programa, né, que nós apresentamos aqui na Rádio Toque de Aruanda, onde você pode também ter informações muito legais sobre a Umbanda lá e poder acompanhar a programação da Rádio Toque de Aruanda também pelo nosso site às 24 horas do dia. Tá? Não é só na hora do programa que eu abro o sinal, não. O sinal fica aberto às 24 horas do dia para você ouvir boa música umbandista, ouvir bons programas que também tem aqui na Rádio Toque de Aruanda. Enfim, informação, o que é mais importante. Aos nossos amigos que queiram estudar, nós estamos iniciando aí um novo curso online, que começa no dia 10 de abril, que é o curso Cristais na Umbanda. Como é a utilização das pedras nos rituais umbandistas? Como eu utilizo as pedras na bioenergia? Quais os tipos de pedras existentes? Porque qual é a formação dessas pedras, né? Porque uma é mais dourada, porque a outra é mais violeta, a outra é totalmente rosa. E qual a energia que agrega em tudo isso na força dos orixás para eu estar trabalhando ritualisticamente dentro da Umbanda e também bioenergeticamente, me utilizar da bioenergia mineral. Então você que queira estudar, está aí o nosso novo curso no portal estudaremcasa.com.br, www.estudaremcasa.com.br, onde você pode se matricular, e o legal é que você assiste a aula no seu tempo vago, não tem um horário fixo. Você tem uma senha de acesso, entra no site e você começa a assistir às aulas no seu tempo, né? No tempo mais tranquilo que você tem, no teu trabalho, na tua casa. E você pode, além das aulas, tirar suas dúvidas comigo. No máximo em 48 horas nós respondemos a sua dúvida e você tem uma apostila também. O curso ele é teórico e ele é prático. Você vai aprender na teoria, mas também vai aprender na prática. E você vai ter uma apostila que te dá possibilidades de você desenvolver ainda mais o seu exercício junto à energia mineral. Então fica aí o convite a todos que queiram estudar para o nosso curso Cristais na Umbanda, que se inicia agora no dia 10 de abril. Está tranquilo ainda aí para você fazer sua matrícula. Entre lá no estudaremcasa.com.br e obtenha maiores informações. Tá ok? Muito bem, você que nos ouve pode participar ao vivo do nosso programa. Basta entrar na minha página do Facebook, Jairo Maita, solicita amizade. Lá tem um link para a página do nosso programa. Entra na nossa página, curte ela e você pode estar colocando fazer as suas colocações, as suas dúvidas. Lembrando que nós não respondemos nesse programa dúvidas muito aprofundadas na temática umbandista, porque aí seria ineficiente o programa Umbanda do Bem, que você pode fazer isso nas quartas-feiras. Aqui hoje nós estamos estudando o livro de Ramatiz, que é Fisiologia da Alma. Então, atualmente, nós estudamos o capítulo O Vício do Álcool e Suas Consequências. E nós queremos conduzir o programa dentro dessa temática de estudo que nós estamos fazendo. Pergunta simples, como alguns irmãos já fizeram, do médium bebê, se faz mal, se não faz, isso é coisa normal, nós respondemos. Mas eu notei algumas perguntas aqui me perguntando de altar, perguntando de firmeza. São perguntas que seriam direcionadas para o nosso programa Umbanda do Bem. Não é a temática desse programa estar respondendo essas perguntas. Tá ok? Então, por gentileza, você que queira participar, entre aí na nossa página, na minha página do Facebook, Jairo Maita. Lá tem o link para você acessar a página do programa Despertar da Consciência. Curtindo a página, você, por favor, sinta-se à vontade para poder participar do nosso programa. Tá? Eu quero agradecer aqui a Rosângela Salgado, a Neuza Ribeiro, o Derek Gonçalves, o Fábio de Souza, o Bartolomeu Edgar, né? Eu quero agradecer aqui todos os ouvintes que estão sintonizados conosco nesta manhã, a Fabile, lá de Santa Catarina. Muito obrigado a todos vocês, né? O Jaime, do Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos vocês por estarem sempre aí dando uma força para a gente e, principalmente, levando os conhecimentos de Ramatiz cada vez mais à frente, o que é muito importante para todos nós. O nosso tema do Evangelho de hoje, né? Nós vamos pegar o tema Bem-aventurados os pobres de espírito. Prestem atenção na lição que eu li no primeiro livro, que às vezes a gente é um oásis seco, né? E prestem atenção aqui nesse capítulo que nós selecionamos do Evangelho para vocês. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que se deve entender por pobre de espírito, que está em Mateus, capítulo 5, versículo 3, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Os incrédulos zombam da máxima bem-aventurados os pobres de espírito, como zombam de muitos outros preceitos morais, sem compreendê-los. Por pobre de espírito, Jesus não se refere aos desprovidos de inteligência, mas sim aos humildes. Ele diz que deles é o reino dos céus e não dos orgulhosos. Os homens que o mundo considera instruídos e sábios têm geralmente tão alto conceito de si mesmos e de sua superioridade que julgam as coisas divinas indignas de sua atenção, concentrados somente em si próprios, não conseguem voltar-se para Deus. Essa tendência a se achar superiores a tudo e a todos leva-os a negar com frequência o que, estando acima deles, poderia rebaixá-los. Leva-os a negar até mesmo a divindade. E quando concordam em admiti-la, questionam-lhe um de seus mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencidos de que só eles já bastam para bem governá-lo. Tomando a própria inteligência como padrão da inteligência universal e julgando-se capazes de tudo compreender, descartam aquilo que não conseguem explicar e, quando opinam sobre algo, consideram seu ponto de vista como definitivo e irrevogável. Quando se recusam a admitir o mundo invisível ao poder extra-humano, não o fazem porque isso esteja acima da sua capacidade de entendimento, mas porque seu orgulho se revolta diante da ideia de que haja algo acima deles e que os faria descer de seu pedestal. Eis porque só tem sorrisos irônicos para tudo o que não pertence ao mundo visível e palpável. Atribuem a si mesmos inteligência e cultura demasiadas para crerem coisas que, segundo eles, são adequadas apenas para pessoas simples e consideram pobre de espírito quem as leva a sério. Entretanto, digam o que disserem, terão de entrar no mesmo mundo invisível que ridicularizaram, do mesmo modo como acontece com todas as outras pessoas. E lá, é lá que seus olhos serão abertos e que reconhecerão o equívoco cometido. Mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira quem ignorou o seu poder e quem se submeteu humildemente às suas leis, mas nem pode ter para com ambos igual consideração. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é admitido lá sem a simplicidade do coração e a humildade do espírito, que o inculto que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si mesmo do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que dele nos afastam. E isso ocorre por uma razão muito natural, é que a humildade é um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é uma revolta contra ele. Portanto, para a felicidade futura do homem, mais vale que ele seja pobre de espírito, na opinião do mundo, e rico em qualidades morais aos olhos de Deus. No livro dos Espíritos, gente, na questão 918, nós temos um complemento, né, dessa máxima que nós estudamos agora aqui. Por que sinais se pode conhecer num homem o progresso real que deve elevar-lhe o espírito na hierarquia espírita? O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal consistem na aplicação da lei de Deus e quando ele compreende antecipadamente a vida espiritual. A resposta é bem sucinta, né? O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal consistem na aplicação da lei de Deus e quando ele compreende antecipadamente a vida espiritual. Uma frase para reflexão de tudo isso que nós estudamos: sou conduzido pelo instinto ou pela razão? Quando nós fizemos esta frase aqui, né, quando nós refletimos sobre ela, nós encontramos bases para o que nós estamos estudando aqui dentro do livro Fisiologia da Alma de Ramatiz. E é bem simples. Muitas pessoas hoje, né, dentro do vício do álcool, se sobrecarregam dessa energia justamente pelo fato de que se tornam status, né? Infelizmente se tornam status. Nós comemoramos ontem, né, a Páscoa, Páscoa que é o renascimento de Cristo, independente de credos religiosos, Jesus ressuscitou, é tudo muito bonito, né, foi crucificado lá, aquela coisa toda. E nós tivemos um período aí de 40 dias, né, que é o período da quarentena, né, ou da quaresma, que é realizado pela Igreja Católica e que muitos terreiros e alguns outros locais adequam-se aos mesmos. Tá bom. Nós aqui na Casa Céu Esperança não seguimos essa regra, porque não é algo ligado à Umbanda, mas enfim, e muito mal interpretado por outras religiões. Nós deveríamos estar em quaresma em todos os dias, porque a quaresma é tempo de reflexão, refletir sobre seus atos, se fortalecer, mudar os seus conceitos. Então não é 40 dias no ano que você vai conseguir fazer tudo isso, mas eu acho que é um hábito saudável, diário, da reflexão que nós devemos fazer na nossa vida. E interessante que no dia de ontem, em alguns contatos que nós tivemos, todo mundo está fazendo festa, né? É o almoço com a família que nunca se encontra, mas se encontra nas datas festivas, para fazer uma média com Deus, né? Para poder estar levando essa média com Deus e achar que vai ganhar o reino dos céus quando todo mundo morrer. É a família que vamos curtir um com o outro, é a família que se reúne para um falar mal do outro, né? E Jesus está renascendo de tudo isso. Mas nós vamos falar mal um do outro, apontar o dedo na cara do outro. É a família que nem consegue se unir porque bebeu demais e cai pelo chão, já adormece, né? É a família que não consegue viver esse renascimento dentro de si porque se envolve em violência física e por aí a fala vai, né? Isso se estende pelas nossas ruas. Uma coisa muito interessante que eu me envolvi na energia do programa de hoje ontem é que você nota que nas ruas os bares estão cheios, né? De manhã, de tarde, à noite. E todo mundo pega algo que deveria ser sagrado para nós. Se o calendário está certo ou se o calendário não está, nós não estamos aqui para avaliar isso agora. Mas há uma energia que se reflete ao renascimento do Cristo. Infelizmente, nós encontramos aí as pessoas, infelizmente, usando esse pretexto, né, de renascimento ou ressurreição, justamente para alimentar os seus vícios. E é sobre eles que nós estamos estudando nessa segunda-feira. Então isso nos mostra que realmente esse capítulo aqui, Bem-aventurados os pobres de espírito, né? Nós encontramos realmente pessoas humildes, pessoas que têm como um porto seguro o reino de Deus, né? Pessoas que são oprimidas pelas outras, que se julgam sábias e que sabem de tudo, que se elegem senhores da sua vida. E nós encontramos muitos senhores de sua vida que estão caindo nos canecos cheios de cachaça aqui, né? Ou cheio de cerveja, ou enfim, elegendo a desdita da sua vida numa ilusão transitória, que é o vício da bebida. As pessoas me julgam, às vezes, um tanto quanto radical no que nós falamos. Mas para chocar, é preciso ser radical Porque nós estamos todos os dias vivenciando, né, as catástrofes que são geradas pela violência, desencadeadas pelo consumo excessivo de álcool, jovens se destruindo, lares se desfazendo, pessoas que estão abreviando as suas vidas por uma atitude não pensada, e tudo isso está ligado a um prazer transitório, que é justamente esse prazer, essa ilusão causada pelo vício do álcool. Então nós não podemos abrir um programa desse para discutir um tema polêmico, como o Ramatiz fez no livro Fisiologia da Alma, passando a mão na cabeça das pessoas, porque todo mundo vai falar na hora: ah, é muito bonito, é muito legal esse programa, mas logo depois se esquece porque não deu aquele choque de 220, como eu lembro, dentro das pessoas, não é? Pois bem, a intenção do programa Despertar da Consciência é que cada um reflita sobre aquilo que está fazendo da sua vida, que cada um possa refletir, né, sobre os seus atos, sobre as suas atitudes, sobre, enfim, tudo aquilo que ele pode estar fazendo e não está, para poder melhorar a sua saúde. Então, quando nós falamos algumas palavras, algumas frases aqui que acabam chocando um pouco algumas pessoas, é essa a intenção, sim, viu, gente? É chocar para fazer você refletir. Você não bebe, mas alguém do seu lado pode precisar da sua palavra, e dentro dessa palavra você vai trazer um cabedal de orientação para poder auxiliar essa pessoa a não ter um caminho tortuoso no futuro. Infelizmente, muita gente está pagando para ver. E muita gente está pagando um preço muito alto por alimentar um vício que destrói massas durante todos os anos. E é com base nisso que Ercílio Mais faz uma pergunta para Ramatiz: quais os ambientes em que mais enxameiam esses obsessores à procura dos canecos vivos, né, no mundo terreno? Porque há pessoas que falam: posso beber em casa? Pode. Ah, mas eu bebo numa roda de amigos, né, no local seguro, eu não fico em barzinho. Então olha o que Ramatiz responde. A pergunta quase já encerra a resposta, pois bem sabeis que são os prostíbulos, as casas de jogatinas, as boates, os botequins e outros lugares onde se abusa do álcool, os ambientes onde pululam os desagrados do além-túmulo. Eles se acotovelam em torno de suas vítimas e as incentivam a toda sorte de desbragamento pela bebida. Quase sempre, a porcentagem de espíritos viciados que rodam e acicatam os imprudentes que abusam do álcool é bem maior que a dos que se entregam a outros acicatamentos e se constituem de tipos sedentos, lúbricos e coléricos, cada vez mais aflitos ante a falta do corpo físico para satisfazer-lhes o vício. Há desde os miseráveis que no mundo terreno foram párias ou sem lar, ou que sucumbiram ataviados pela cachaça barata, até os felizardos que viveram rodeando as mesas fartas dos palacetes luxuosos e que se embriagaram pelo uísque caríssimo. Não importam ao desencarnado as posses, cultura, hierarquia ou privilégios de que haja usufruído no mundo carnal. O alcoolismo é infelicidade que, após a morte do corpo, iguala e reúne os miseráveis aos milionários. Eles se aproximam, vitimados pelo mesmo desejo e necessidade, para formar bandos ou falanges desesperadas que, ligadas pelos mesmos interesses, se apoiam mutuamente à cata de satisfações pervertidas. Enquanto em torno das mesas ruidosas dos ambientes viciados, ornadas prodigamente com as mais exóticas misturas alcoólicas, os encarnados soltam piadas inconvenientes, comentam casos escabrosos e divertem-se com um anedotário indecente, amontoando-se ao redor rostos disformes, lábios babosos e faces com gestas de infelizes espíritos que mais parecem aves monstruosas e com corvídeas que reluteiam sobre os vasilhames e sugam os vapores etílicos, movendo-se lépidos no seio da cerração espessa que se exuda das auras dos terrícolas alcoólatras. Certos vícios deformam e estigmatizam terrivelmente as figuras humanas. E por isso, quando depois as encontrais no além-túmulo, muito dificilmente reconheceis entre elas algumas que na terra atravessaram as ruas das cidades recicladas em luxuosos veículos ou envergando caríssimos trajes a ostentar o vultoso charuto entre os dedos carnudos e decorados por esplêndidos anelões. As vítimas da sanha alcoólica, depois de desencarnadas, causam enquanto horror ao seu próprio parente mais íntimo, que se compungem ao encontrá-las transformadas em vampiros sedentos de álcool. Isso acontece porque qualquer desejo incontrolável e subvertido pela degradação viciosa corrompe as linhas estéticas do perispírito, visto que o aviltamento psíquico entende a processar o retorno da figura humana às formas bestiais dos animais inferiores que, alhures, já foram habitadas pela alma na sua evolução primária. Dependendo dos contornos da intensidade do vício alimentado, então o espírito exuma a superfície da sua fisionomia a velha plasticidade da animalidade ancestral que serviu para constituir o fundamento de sua configuração humana. E como a ação nefasta do álcool não respeita a posição social, intelectual ou econômica da criatura, mas prejudica insidiosamente qualquer organismo, as deformidades teratológicas produzidas pelo agente etílico tanto estigmatizam o beberrão que se degrada pela cachaça barata como aquele que se embriaga constantemente com a mais cara bebida do orbe. Os espíritos viciados e que procuram dominar os encarnados também viciados conseguem seus fins apenas com os frequentadores dos ambientes corruptos ou também pode intervir em suas vidas particulares, mesmo à distância dos lugares do vício. Não vos esqueceis de que os semelhantes atraem semelhantes, e por esse motivo, o imprudente que atrai amizades tão perigosa como a dos espíritos viciados, terá de mobilizar mais tarde os mais ingentes esforços para conseguir livrar-se delas. Bem sabeis que tanto as aves como as cobras podem acostumar-se à vossa presença, fazendo todo o movimento para permanecer convosco, desde que as trateis como elas gostam de ser tratadas. Do mesmo modo, se vos entregardes constantemente ao abuso das libações alcoólicas, deixando-vos vampirizar pelas almas viciadas com o álcool, é óbvio que elas tudo farão para levar-vos à prática do vício em qualquer lugar onde possais alimentá-lo. Depois de obterem certo domínio sobre as criaturas inclinadas ao álcool, tais espíritos muito dificilmente se conformam em perder o seu caneco vivo e o acompanham por toda parte, pois assim podem conhecer melhor as suas nuances psicológicas e emotivas. Eles, então, experimentam as suas vítimas em todas as vulnerabilidades, procurando-lhes atritos familiares e desgostos profundos, para em seguida despertar-lhes reações emotivas que frequentemente levam suas vítimas à maior ingestão de bebidas alcoólicas. E quando essas infelizes vítimas se tornam amigos das noitadas festivas entre grandes libações alcoólicas, os alcoólatras do além recrudescem no seu vampirismo repelente, atuando então de modo hipnótico sobre suas vítimas para que procurem sempre os ambientes pecaminosos. Daí o grande perigo para os encarnados que se põem a frequentar discotecas, né, cabarés, boates, e outros ambientes de vício que, embora disfarçados sob o rótulo de divertimentos inocentes, são locais onde os vampiros alcoólatras, tal como conta a lenda dos demônios tentadores, permanecem vigiando todos os passos, intenções e pensamentos de suas vítimas. Eles se espreitam à distância do bar, seguem-nas até o seu emprego e aguardam-nas mesmo na saída dos templos, onde são impedidos de penetrar devido às fronteiras vibratórias dos pensamentos dignos. E complementando, e como conseguem eles perturbar suas vítimas quando protegidas pela atmosfera de seus lares regrados? Eles envidam todos os esforços para que essas criaturas venham a sofrer toda sorte de irritações, quer durante o trabalho, quer durante o trajeto do local do trabalho até o lar, procurando assim induzi-las a provocarem conflitos na família. Aliam-se-lhes críticas, censuras e desentendimentos nos locais de empregos, nos veículos de transporte, nos locais de esportes ou casas de diversão, e chegam até a provocar discórdias inesperadas, mesmo entre as afeições mais sinceras. Não satisfeitos com isso, procuram encaminhar para as mãos de suas vítimas a revista obscena, o panfleto irracível e venenoso, o jornal escandaloso que desperta na criatura a revolta íntima contra tudo, atribuindo às explorações alheias, às intenções desconexas, os fatos mais rotineiros do mundo. Daí o motivo por que muitos pais, filhos, esposos e irmãos, tomarem suas refeições, mantêm-se carrancudos à mesa, irritados e impacientes, dando lugar às discussões por qualquer motivo frívolo, mesmo porque são raros aqueles que ainda confiam na terapêutica da prece coletiva para acalmar os nervos dos que chegam da rua com um ânimo super excitado. Em geral, as famílias terrenas estão separadas em sua intimidade espiritual. Comumente, os cônjuges mantêm entre si uma familiaridade artificial, intercambiando sorrisos hipócritas ou convencionais para a satisfação da sociedade. Adoro Ramatiz por essas colocações que ele faz. Pois bem, gente, aqui com essa leitura que nós fizemos aqui dessas questões, nós percebemos que qualquer ato de você beber, você vai estar atraindo espíritos para perto de você. Bebe muito, bebe pouco, você deve ter consciência de que estes espíritos, eles estão atuando para levá-lo cada vez mais para esse vício, para que você possa abastecê-los cada vez mais. Então nós temos aí a saidinha do trabalho, em que o amigo vai diretamente para o bar com os outros, para poder, no bar com seus outros amigos, tomar a cerveja da saída, né, tomar a cerveja que vai ser feita, que vai ser o refugo, né, de um dia de trabalho, elegendo que esse dia de trabalho foi cansativo e que nós possamos, através dessa bebida, nos desfazer desses incômodos diários. Logo depois disso vai para o estresse do trânsito, logo depois disso vai para o estresse da família, onde dentro do lar nós encontraremos esses espíritos começando a estudar técnicas para provocar alguns desequilíbrios que inevitavelmente irão atuar no nosso campo emocional, nos incentivando a aumentar as nossas doses, a aumentar o consumo de bebida dentro de casa, para gerar os desafetos que hoje é comum a gente encontrar no dia a dia. Vale ainda a lembrança de nós tomarmos como base também o que chega ao nosso conhecimento através da mídia, né? A gente sempre fala da mídia. É o jornal, é a revista, é o programa violento que nos estimula a ter um desequilíbrio energético emocional e permitir que essas entidades venham nos atacar. Puxa, mas eu posso beber socialmente? Não existe beber socialmente, gente. Você tem que saber ter um limite na sua vida. Não sei de onde tiraram isso que eu bebo socialmente. Ah, eu bebo, eu sei até onde eu posso beber. Não é o que a gente vê com algumas pessoas que nos falam isso. Então, quando nós falamos do ato de se tomar uma determinada quantidade de bebida, você deve saber realmente o que é que você está fazendo e saber que você não deve passar de um determinado limite que pode ser alterado pelo seu inimigo espiritual, ou inimigo, né? Sim, porque ele vai ferrar com a tua vida, mas por aquele vampiro que está ali do lado, que ele vai ver de que forma ele pode estar atuando na tua vida e te desestimulando para poder intensificar ainda mais aquela bebida como um refúgio para você. Então é algo que nós temos que refletir. É algo que nós temos que compreender, porque mesmo que você beba socialmente, o efeito desse álcool no teu organismo, com as outras químicas que são colocadas na bebida, a Matiz já deixou bem claro. Nós pegamos aí dados do Ministério da Saúde, que está disponível na internet para quem queira pesquisar. Faz mal. Mexe no teu rim, mexe no teu coração, mexe no teu órgão interno, mexe no teu cérebro. Então, peraí, não é uma coisa que nos faça bem. É difícil a gente falar isso, nós sabemos, bate forte em algumas pessoas. A gente, isso não nos faz bem. Então nós temos que refletir. O Fábio de Souza nos faz uma pergunta aqui. Gero, as pessoas que não bebem ou não tenham nenhum tipo de vício e frequentam lugares como esse, discoteca, bar, etc., qual é o risco de serem obsediados a este, a bebida, né? Ou a outro vício? Ó, excelente pergunta, Fábio. O que nós podemos compreender aqui? Eu vou contar uma experiência que nós tivemos, que gerou até uma mensagem que foi para a internet, que se chama Alguém Te Espera na Noite. Quando a gente fala de pessoas que possam ir a esses ambientes no intuito de se divertir, né, curtir aquela coisa toda, nós sempre falamos, não se pode radicalizar. Não se pode ser radical em tudo. Mas desde um momento que você tem um foco de luz e você entra na escuridão, você é o alvo das atenções. Quem está na escuridão vai notar a sua presença. E isso incomoda. Por quê? Porque você se torna mais uma vítima para ser levada para a escuridão também. Há anos atrás, nós tivemos aí, no ano de 2010... um desdobramento, né? No meio da noite tinha uma pessoa que vinha no meu centro. Era uma pessoa nova, bem sucedida profissionalmente, mas tinha um ímpeto a erotismo exacerbado, uma moça muito bonita, e a bebida, que era uma doideira. Quando ela bebia, se descontrolava toda. E era nova, tinha 24 anos na época. Por mais que nós dávamos conselhos, não adiantava coisa. Sempre tinha que virar a noite inteira. Chegou a ponto de vir no centro embriagada, e nós infelizmente não podemos, por ordem do guardião, deixar ela participar da reunião, porque realmente ela comprometeria o nível vibratório da reunião. E aí o que foi feito? Nós desdobramos a noite com seu set, fomos no bar em que essa mulher estava. É incrível isso que Ramatiz fala no livro, gente, porque nós vimos os espíritos à volta da mesa dela. E o envolvimento era tão intenso, a agitação no local era tão intensa, que essa pessoa bebeu uma garrafa de uísque, que é extremamente forte, quase entrando num coma alcoólico, sendo levada pelos amigos que tocaram intimamente nela. Uma coisa muito chata. Você vê que a pessoa, né, já está querendo se aproveitar da situação. Então tocaram nos seios dela, tocaram em outras partes do corpo dela, tirando a casquinha. Ai, gente, é uma coisa horrível de se ver isso, o desrespeito com o ser humano que é feito. E fomos acompanhando em diligência com o seu set até a porta da casa dela, e a vergonha dos vizinhos, né? Os vizinhos já de manhã acordando, vendo o carro chegar, ela gritando, vomitando ali na porta. E depois vem a culpa, que quase entra num processo depressivo. Lá dentro existiam pessoas que não bebiam. Lá dentro existiam pessoas que vão no suco, vão no refrigerante. E os espíritos que estavam à volta manipulavam aqueles que bebiam para falar da caretice que era a pessoa não beber. Então, o que é que eu digo a respeito disso? É preciso ter uma opinião extremamente formada, é preciso ter uma opinião extremamente balizada para você não cair nessas tentações. Não é fugir desses lugares. Não vou, eu gosto de ouvir uma música, uma MPB, gosto de sentar com uma pessoa na mesa para conversar, uns amigos e tal. Ah, eu não vou porque lá está cheio de obsessor. Não, peraí, obsessor está em todo lugar. Mas nesses lugares que são mais acentuados esses ataques, você realmente tem que saber aonde é que está o seu tesouro. Porque aonde está o seu tesouro que vai se encontrar o seu coração. Geralmente, na emotividade, algumas pessoas cedem. Cedeu é aonde os seus obsessores vão te atacar. Então, o que é que nós sempre recomendamos? Lembre, gente, das palavras de Paulo de Tarso. De tudo que me é lícito, nem tudo me convém. Então, há alguns ambientes que você vai sentir logo na entrada que não é uma boa você ir nesse lugar, que já está extremamente pesado, então você não vai. Né? Eu fui em formaturas, fui convidado para ir em formaturas aí de faculdade e tal, que eu cheguei a entrar no ambiente, fiquei meia hora, falei, melhor eu ir embora, porque estava muito pesado. E depois nós tivemos registros que houveram brigas nesse local. Né? Como já teve formaturas que eu fui, eu não bebo, sentei numa mesa que todo mundo bebia, recebi a crítica de todo mundo que estava ali, mas eu estou balizado numa opinião. Então eu fiquei no suco, eu não tomo refrigerante, eu fiquei no suco ali, fiquei curtindo, ouvindo a música, vendo a valsa, as pessoas que se formaram, muito bacana, mas eu me mantive firme. Porque mesmo havendo o desequilíbrio energético, era ainda um ambiente onde você consegue se manter. Agora, tem locais que não dá, né, gente? Tem locais que você olha da porta e você fala, meu, não dá para entrar aqui. Então, Fábio, é preciso ter o bom senso. Eu não posso dizer para você, não vá. Eu posso dizer para você, olha onde você vai entrar. Porque tem lugares que você já sente a vibração, né? Você sente que, nossa, o negócio aqui não é legal, não está bacana. Então, evita, não se deixa levar pela emoção, porque é essa emoção que nos trai e é essa emoção que acaba nos custando muito caro mesmo, porque o público jovem hoje está caindo direto na bebida, porque ele deixa se levar pela emoção, ele quer mostrar uma maturidade que não tem, ele quer mostrar uma força que não existe, ele carrega no visual para parecer um adulto, né? Ele carrega no visual para chocar para as pessoas que olham para ele. Você vê isso nas mocinhas, você vê isso nos rapazes hoje. Então, você tem que aprender a viver a tua idade. Né? Você tem que aprender a viver o seu tempo. Mas devido aos exemplos que Ramatiz nos dá, o que a televisão nos passa, o tipo de música, gente, é uma reforma gigantesca. Desde o tipo de música que você está ouvindo, o que é que você está cantando, o que é que você não está cantando, sabe, o que você está fazendo, que tipo de programa que você se alimenta. Vou fazer aqui uma crítica, liguei a televisão ontem quando eu cheguei, que é algo raro, aparecendo lá um programa no determinado canal que os caras estão se esmurrando para ganhar um prêmio e machuca a mão e sangra a cara. Isso é saudável? Será que nós não estamos revivendo a época dos gladiadores de uma outra maneira? Eu só não mato o cara, mas eu sangro ele ali, eu quase vou desfalecer ele com um golpe. E quem está vendo do outro lado, a título de esporte, vai querer fazer o mesmo. Veja as brigas que tem na rua, o nível de violência que é usado nas mesmas. Então, isso casa com saúde, tem que ter um bom senso em tudo isso. Então, Fábio, tudo isso deve ser pesado na balança de Xangô ou na balança da razão, para que a gente realmente saiba se é isso que nós precisamos. Tá ok, meu querido? Olha, muito obrigado por estar conosco no nosso programa dessa manhã. O Derek Gonçalves nos manda outra pergunta aqui. Ó. Salve, irmão Gero. Desculpa a pergunta, mas não ouvi o nome do livro de Ramatiz que está sendo estudado nesta grande aula hoje. Poderia me informar? Obrigado, muito lindo esse trabalho, um grande abraço. Obrigado, viu, Derek? O livro é o Fisiologia da Alma, né? É a psicografia do médium Ercílio Mais, e ele é um livro editado pela Editora do Conhecimento, né? Então, aí do nosso irmão Sérgio Carvalho. Então, o livro é o Fisiologia da Alma, onde nós podemos estudar. Eu falo aqui algumas perguntas no programa, mas você encontra no livro muito mais detalhado as informações que Ramatiz traz para cada um de nós. Bom dia a você que está conosco no programa Despertar da Consciência. Eu sou Jairo Maita, você pode participar aqui do nosso programa através da nossa página do Facebook. Entre na minha página Jairo Maita, lá tem um link para você curtir o programa. Curta e envie a sua mensagem, como o Flávio de Souza está mandando aqui para nós. Ouçam essa pergunta, gente. Olá, Jairo. É a primeira vez que estou escutando o seu programa na rádio e confesso a você que, desde o início do mesmo, suas palavras têm tocado dentro de mim de maneira muito contundente. Tenho 18 anos de idade. Estou hoje vivenciando um quadro depressivo na minha vida, onde, sem o auxílio de remédios, não consigo me reerguer. Desde os meus 12 anos, escondido dos meus pais, eu saía com os amigos para beber o vinho, para poder curtir melhor a minha noitada, para poder curtir na ilusão da minha vida o que eu achava que era certo. Fui aumentando as doses, fui misturando as bebidas, fui, enfim, permitindo que minha vida caísse de um abismo. Hoje, aos meus 18 anos, viciado em cocaína, não consigo ficar sem conciliar a necessidade do consumo da droga dos dois lados, ou seja, a lícita e a ilícita. Não estranhe as palavras que escrevo a você, pois mesmo para digitá-las tenho dificuldade no meu notebook. Minha mãe, que está ao meu lado e que chora ao escrever, é quem coloca vida nas frases que dito a ela. Ele está explicando, devido ao tom de algumas palavras, né, para um jovem de 18 anos, que não é ele que está escrevendo. Tenha certeza de que isso não se trata de um trote, mas de uma pessoa que, através desta rádio, que é a Rádio Toque de Aruanda, orientado por um amigo que ouve o seu programa às quartas-feiras, pediu que eu procurasse uma luz, pois o único caminho que enxergo na minha vida é o caminho da morte. Bom, meu irmão, primeiramente eu quero dar a você os parabéns pela coragem, a sua mãe, por estar enviando essa mensagem para nós. Confesso a você que eu me emocionei com o que eu li aqui. E o que eu posso dizer para você, Flávio? Há sempre um recomeço. Não importa de onde você caiu, não importa como você caiu, não importa o que lá atrás você fez, o que ficou de errado na sua vida. O que importa é que, por mais difícil que possa ser, Pai Antônio pede para te dizer uma frase, que Jesus está te olhando. E ele explica o porquê Jesus está te olhando. Quando nós lemos a passagem de Maria Madalena, ou Maria de Magdala, como a gente queira na Bíblia, ela está um tanto quanto confundida nas suas interpretações. Mas Maria Madalena se transformou no grande sermão da montanha, onde ela esteve de frente com Cristo. E somente num olhar na distância onde Cristo estava, ele conseguiu adentrar o interior do espírito dessa irmã, e ali ela promoveu a sua mudança. Ali ela promoveu a sua transformação. Confundem Maria Madalena com a mulher adúltera. A mulher adúltera é outro personagem bíblico. Mas Maria Madalena é aquela que Cristo a transformou somente com um olhar. O que eu recomendo a você? Você tem hoje um medicamento, acredito eu, que você tome. Eu recomendo você a fazer uma terapia emocional, né? Você tem que ter um profissional da área que avalie todo o seu estado emocional. Você tem que ter uma terapia espiritual. Eu não sei a cidade que você frequenta, mas o meu centro está de portas abertas para você. Venha no sábado aqui às 15 horas. Minha casa não cobra nada para atender os outros. Minha casa não sacrifica animais. Minha casa não trabalha com esse tipo de coisa. E eu me prontifico pessoalmente a te ouvir, a te dar um abraço quando você vir aqui e permitido pelos amigos espirituais poder lhe auxiliar. Antes de mais nada, não perca o que você tem de mais sagrado dentro de você, que é a tua esperança. Me passa o seu endereço, me passa com o CEP, o bairro, a mãezinha aí dele que está nos escutando, me manda isso aqui na página do Despertar da Consciência. Já visto que foi aqui que a senhora mandou a sua mensagem. Eu vou presentear o seu filho com o livro Fisiologia da Alma, para que ele possa ler. Mas eu me prontifico antecipadamente, eu tenho psicólogos aqui no centro, né, que podem gratuitamente atender o seu filho, e eu posso oferecer a minha casa e o meu coração para estar ajudando aí o nosso irmão Flávio a se reerguer. Há sempre um recomeço, meu irmão. Por mais doloroso que possa parecer a nossa vida, há sempre um recomeço, há sempre um motivo para nós seguirmos adiante. Eu acho que essa emoção, ela toma conta de todos os ouvintes que estão sintonizados conosco hoje e daqueles que vão ouvir o nosso programa gravado. Mas é preciso que a gente veja a responsabilidade que se tem de estar aqui falando, porque nós estamos formando uma opinião. Então eu digo a você, eu quero sim, Flávio, formar uma opinião na tua vida para você se reerguer, para você buscar reconquistar e vivenciar a sua felicidade. Pai Antônio pede para te lembrar que Deus não se esqueceu de você, que Deus não esqueceu da sua família e que através do aprendizado que o homem pode se reerguer e recomeçar. Ficou para trás. O que você fez ficou para trás. Não tem como voltar no tempo, meu irmão, e arrumar isso lá. Tem como daqui para frente você poder fazer diferente. Olha, a mãe dele respondeu o e-mail aqui para mim, agradecendo, dizendo que eles estão muito emocionados, né? A dona Márcia, que é a mãe dele, se identificando aqui, que eles estão muito emocionados com a resposta que nós estamos dando, porque eles acharam que a pergunta deles não ia ser lida ao vivo hoje, né? Ela passa aqui o endereço para, enfim, receber o livro que nós vamos dar de presente para ela. E ela diz que, com algumas palavras que foram ditas aqui, ela viu o olho do filho dela brilhar novamente. Nós queremos que esse brilho, dona Márcia e Flávio, ele seja diário na vida de vocês. Nem muito e nem pouco, um passo a cada dia. Comece a exercitar a oração na sua vida, comece a acreditar que Deus nos liberta todos os dias, seja na força dos orixás, seja na força dos santos católicos, seja em Buda, seja em Krishna. Nós não fazemos distinção de religião aqui. A minha religião que eu sigo é a Umbanda, mas nós respeitamos a todas, que sejam conduzidas dentro da caridade e do bom senso. Então eu digo a vocês, não percam essas esperanças, não percam essa postura, eu estou me colocando à disposição, eles vão vir conhecer a nossa casa, será um prazer recebê-los aqui, e nós estamos marcando um novo recomeço para a vida de vocês, com a bênção de Ramatiz, que nos trouxe esse conhecimento, e principalmente, com as bênçãos de Deus, que permite esse contato nessa manhã. Muito obrigado a todos vocês. Bom, gente, eu não esperava receber uma mensagem dessa nessa manhã. Realmente eu não esperava receber uma mensagem dessa nessa manhã, o que me deixou muito, muito emocionado, né? Mas eu acho que fica aí a mensagem do encerramento do nosso programa. Já chegou ao final. Sempre haverá alguém que está precisando. Quando eu conversei com o Alan, da Rádio Talk de Aruanda, a respeito do programa de segunda-feira, ele me falou algo muito importante. Ele falou, pô, é legal começar a semana com uma mensagem bacana. Tem gente que gosta, tem gente que quer. E sempre foi a nossa preocupação do público, né, que vai estar ligado com a gente aqui. A resposta veio. Tem uma pessoa que está entregando a sua vida nas nossas mãos para poder receber ajuda. Então, nada é perdido nessa vida e o tempo que você dedica para se melhorar também não. Então, eu acho que essa pergunta fica como encerramento do nosso programa de hoje e que cada um possa refletir que é possível você ter um recomeço na sua vida, que é possível você fazer a diferença. Basta acreditar em Deus e seguir sempre na sua fé, que tudo se transforma ao seu tempo. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Ramati sempre nos oriente a seguirmos a estrada da luz e que Jesus seja sempre o caminho da nossa redenção. Esse é o nosso programa Despertar da Consciência. Eu sou Jairo Maita. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe a semana de vocês. Amanhã, às 19 horas, programa Umbanda do Bem com o tema Ramatiz e a Umbanda. Fiquem todos na paz de Deus. Muito obrigado. Boa semana. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Despertar da Consciência, uma visão universalista com Mestre Ramatiz, com o sacerdote e escritor Jairo Maita. Oferecimento Editora do Conhecimento. Conheça a grande variedade de livros no site www.edconhecimento.com.br www.edconhecimento.com.br.